suas vidas. Sem esperança, viaje só de ida. No fim do túnel eu só enxergo a escuridão. É preciso ter fé pra encontrar sua salvação. Do que vale o sacrifício se almejamos a violência? Um sábio me falou que maior é obediência. Mas como prosseguir se meus manos se afundaram, vendendo um sonho antigo e na vida desacreditaram? Seguindo o dom do rap, vou passando minha mensagem, pois nesta vida bela e curta estou só de passagem. Minha inspiração vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sou inimigo dos patifes que criaram a guerra. Eu aprendi depois de um tempo, nem só os fortes sobrevivem. Na minha fraqueza me fortaleço, acredite. A ilusão é algo que buscamos com os olhos. A inveja mata mais irmão do que o ódio. Agora sei porque no fim do túnel há escuridão. Você deixou a paz morrer dentro do coração. Vê se pergunta a si mesmo, essa é minha revolta. Mas cá pra nós, o mundo dá volta. Se olhe no espelho, nem tudo é pesadelo. Aparta-te do mal e faz o bem e seja verdadeiro. São frases que edificam a vida de um homem. Não seja só mais um em busca de renome. O teu caráter você constrói sem pisar em ninguém. Dizer graças a Deus é melhor que uma nota de 100. Mas tudo bem, cada um com seu caminho. Eu vou seguindo o meu entre os espinhos. Quantos irmãos pertencem suas vidas? Sem esperança, viaje só de ida. No fim do túnel só enxergo a escuridão. É preciso ter fé pra encontrar sua salvação. O anjo da morte não tem descanso, vem sobrevoando as favelas. Vem para matar e roubar aqueles que faz parte dela. Calculo a mente vazia, observo de boa o arrependimento. Matou porque quis, agora aprendiz pro resto da vida tormento. Vou tentar mostrar pra ti o trilho da verdade, sem demagogia, te afastando desta falsidade. Crime é chamativo, mas bem devastador. Busco os inocentes e o transformo em matador. Sou filho de Deus, acredito no arrebatamento. Triste pros pilantras, mas jaz ao sofrimento. Se olhe no espelho, nem tudo é pesadelo. Aparta-te do mal e faz o bem e seja verdadeiro. Aí parceiro, dinheiro não é tudo na vida. O caminho certo, Jesus Cristo, a única saída. Ele é o único que alivia, te adianta, mesmo se estiver com a Glock na garganta. É, o Senhor dos Exércitos, o único perseguido, grande herói, tirado como bandido. Depositou confiança em 12 homens, mas por um foi traído. Aí Judas, pilantra traidor, na sua reta queria ver a recontagem do tambor. Não quero ser covarde, o salve pros detentos. A paciência está no ciclo dos meus pensamentos. Fiz na vida meu escudo, verdade é sagrada. O nada com Deus é tudo e o tudo sem Deus é nada. Quantos irmãos já partiram dessa vida louca? Morreu trocando tiro, invadindo a mansão de touca. Seja conforme for, tô na fé, no louvor. Espessei o cano pra mandar palavra do Senhor. Quantos irmãos